050, prova 330, azul 931. Confirma o indicativo da aeronave, Papa Tango. Mas o 4298, vai ficar à espera aqui em Mari, região 150, para informação, vai ser curva da direita com inbound 037. Gente, azul 9131, direita para o 050. Eu não vou pior 9131. 121, decimal 9, no solo 04. Passagem 2283, muito bom dia, prossegue via Lima, remota 14 do Pátio 1. Entre via Lima, remota no 4, passagem 2283. Só para confirmação, a pista vai abrir agora o Zuno 6, a pista 10. A gente está com aproximadamente 5 ou 6 aeronaves fazendo espera. Após a reabertura da pista, provavelmente vai ser complicado se eu fazer os seus TGL. Oi, Reba. Essa parte do DR. Gente, mantenha a prova da rotatória, aguarde transferência. Manterá a prova da rotatória, aguarde transferência 03. Azul 9131 ainda mantém o 050, informo que temos uma aeronave efetuando órbita em Pelo, 4 mil pés, aguardando para a descida. 9131, crítica. 953, autorização, galhão. A informação em curso é a Mike, pronto cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decola da 10, com curva direita na saída da Leda Bridge, via Pedro 10. Após Dimap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5534. Galeão autorizado 380, decolada 10, direita da Leda Bridge, Pedro 10, Dimap, Lúvito. Vai bater, 120, decimal 8, 5534, 3133, está na ponte número 2. O Posição 3153, SMAP Luvisto, cotidiamento correto, chama o ponto para o feedback e acionamento. SMAP Luvisto, 3153, compara. 30 graus 09 nós, QNH 109. A 3450 para o nosso 22. No, na pista 10, o sinal número 4. Alfa Tango. Torre Salvador, o Patrulha 03 está na posição rotatória. Torre, 118.95. Torre 118.95.03. Torre Salvador, é o Patrulha 03. Patrulha 02, coordena final da 17. Poderá a final da 17 para o Graelho, patrulha 03. Alfa Tango Tango, decolador 08. Entra no corredor Axé e chame torre, controle na frequência 120.8. Paciente, Alfa Tango Tango. Salvador, patrulha 03. Aguarde, Oslo 91-31. Controle Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, mil pés, corredor Axé, porta fora da barra. Catará. O pátio do Graelho 03. Ou 1922, reautorizado até 140, espere em Mari. 4, espere em Mari. Azul 9131 para mudança de plano. Afirmativo, Azul 31. Desça para 1.500 pés, o ajuste 1019, Azul 9131. 1.500, 1.019, pode descer da Azul 9131, vou na proa 140. 140, Azul 31. Plano modificado, Azul 1.0. 1.500 pés, ajuste 1.019, reporta visual com 7. Vai reportar visual com 7, capítulo 2.3. Então, assim, bom, que está 3.304. Sente. Então 3663 vai rebloquear pelo, pode confirmar se é algum estimado para se vai ser a 1.06 mesmo, o abertura da pista? Inicialmente 1.06, aguardando liberação da pista, o TAM 3663, é o número 1 na pista 10. É, está 3663. Salvador, bom dia, TAM 6312. 6312 identifica, chegada inicialmente a Mari, desça para 1.060, o previsto espera na posição Mari. 160, Mari, espera, 6312. Tive após conforme rota. O controle opera em 120.8 e o transponder 5556. Após a decolagem, efetuará uma curva à direita. 3179, Guarulhos autorizado 340 pela Eper Zulu 16. Decola da 10, curva à direita, na Dael Leda Bridge. Após Aciona 5556, controle 120, decimal 8, TAM 3179. TAM 3179, cotejamento correto, estamos prontos para o pushback de estacionamento. Demora, muito obrigado. Alfa Tango Tango vai prosseguir para Vera Cruz? Afirmo, Vera Cruz, Alfa Tango Tango. Gol 1922, desça para o 110. Gol 110. Azul 9131 no visual. Afirmativo, 9131. Torre, 118.95. 95, 9131. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, azul 9131, no baixar travado de pique. Azul 9131, visual com tráfego, autorizado pouso na pista 17, QNH 1099, vento 110 graus, 0 menos. Livre pouso 17, azul 9131. Tem a frequência livre, Alfa Tango Tango. Sente, o Xané 6312, desça até 150. 50, 6312. Agora só te dizer quantas esferas, 6312? O Xané 6312, no mínimo duas esferas. O Xané 6312, eu informo que é o número 5 na aproximação da pista 10. Número 5, mínimo duas esferas. Positivo. Controle, papapapá, Max, Gatinho Mel, vai ingressar na linha da eleitoral, altura do aeroclube. Sente, prossegue para Salvador? Chama aqui. 120 decimal 8, o transponder 0161. Poderia confirmar pessoas a bordo? 304 no embalde, 050. Sente, para informação do TAN 3304, vai seguir com o número 2 na aproximação da pista 10. Sente, mas recurso mais uma hora? Afirmativo, aguardando liberação da pista após o som prossegue na chegada normal. Corrigindo mais que vai chamar a ingressão na eleitoral, altura do Costa Azul, ok? Para reportar através do parque de Costa Azul. Sente. Controle TAM 3663. Era necessário a execução de mais uma órbita. De 663, a pista liberada, ela presente voa Duna, 2000, ajuste 1019. Afirmativo da presente voa Duna, descendo para 2000, TAM 3663, graças. 3304, mais para seguir a aproximação, recebido, semana, pouso. TAM 3304, abandono e espera, voa e pelô. O TAM 3304 descendo para 4 mil pés. 4 mil pelo TAM 3304. Avião 31, no solo 16, à esquerda, chame solo na frequência 121, decimal 9. Solo Salvador, TAM 3663. 3663 autorizada para o LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, desestabilizando até 3663. Espera, vou indo para o 010, limitado pelo localizador. 010, limite abaixo, limitado pelo localizador. Passou através da parte do Hospital Sul, Mike Lett, Chomel. Funcionário 6312 para continuar descendo. Espera, por favor. Confirme. Funcionário 6312 para continuar a descida na espera. Dê Desça para o nível 130, o Chané 6313, 6312. 6312-130. Passa através do parque de estação, o Mantilete, Romeu. Romeu Torres, 1186. 186, Mantilete, Romeu. Gol 1922, complete curva à esquerda. Olha então, curva à direita, voe Mari. Deixa a Mari completar e voa Mari pela esquerda agora? Afirmativo, complete a curva e voe Mari, o gol 1922. Afirmativo, completando curva à esquerda, então voa no Mari, 1922. Desça pro 70, o gol 1922. 70, 1922. Controle, Mari, chamou 1866, 1895. 1895, Mari, Gilete Romeu. 1895, Romeu. Ah, controle do azul 4298, mantém o 06, tá? O azul 4298 desça para 4 mil pés, o ajuste 1019. 4 mil pés, 1019, exatamente. O azul 4298, complete direita para o 030. Direita para o 030. Trip 5345, transponder 5571, nós estamos prontos para o pushback saneamento. Área estranha em cima ainda. Então, 3663, ciência, reporte travado, baixado. Boa, complete curva direita para o 050, desce 3 no pé, reporte estabilizado. Poderia confirmar, nós só entendemos curva direita. Curve à direita para o 050, desce 3 no pé, reporte estabilizado, azul 4298. 0. 190-6312. Prevista apenas mais uma espera. Mais uma espera, estou fazendo apenas 2 minutos, ok? Sim, tchau. Meia dúzia de 9, ajuste no 0 no 9. No 0 no 9, livre pouso, 1 no 0, tá? 3663. Mike Juliette Romeu, visual com Airbus 320, na final. Visual, cara. Kilo Papa Vitor, voe na Fran de Paripe, está pronto para descida? Afirmativo. Desça para 1.500 pés, o ajuste 1019, Kilo Papa Vitor na Fran de Paripe. O Chané 6312, completando direita, voa Mari. Voa direita, Mari. Confere, o Chané 6312, vai seguir tráfego da Gol à sua frente. Pegue como o número 4 na aproximação. Corrente 6312. Descendo pro 090. Estúdio, o Chané 6312? Afirmativo, 090, o Chané 6312. 090, pro de Mari, 6312. Controle da 3304 vai estabilizar no localizador e informa que o receptor está recebendo interferência de rádio. Feito, 3304, autorizado chamar a torre em 118.95. 1895, bom dia. E final Salvador, 119.8. 19.8, obrigado. Chané 6312, desça para o 50. 50.6312. 922, bom dia, desce 3 no 6, redução 2009. sua transmissão tá, tá bem, bem ruim. É descer para 3.200 nós aí? 3.000 pés, 200, gol no 922. Período da frequência? 31.99, decimal 35, gol no 922. Romeu, só confirmando QNH 1019. 1019, ajuste, Romeu. Tá, nós vamos interceptar o ILS da pista 10. 4298, chama o controle em 1935. Ah, 1945, vamos tentar então. 4298, 1935. O azul 4298 na sua frequência, 19.35. Sim, tá do azul 4298, como recebe o controle agora? Agora sim, 5, azul 4298. Sim, o gol 922 como recebe? Alto e claro. Juliette, posição 05. 44, fazendo pouso pairado, à esquerda da cabeceira 17. 10, 3304. 1009, está autorizado a sinal ILS, completando redução 1909. Está autorizado, reduz 1909. 3304, pouso autorizado, só reporte de trabalho baixado. QNH 1099, vento 110 graus, 109. Não autorizado, pouso 10, 3304. Leste Romeu, no solo 23, frequência livre. Mike Quebec, autorizado o táxi, reporte no ponto de espera. Confirma, então, 3179 solicitou que tiver estacionamento? Afirmativo, senhora, remoto de número 13. Ciente, autorizado que estiver em estacionamento, chama para o táxi. Noite completa, aproximação, torre 1895. Torre 1895, do 4298. 0996312. Torre Salvador, bom dia, do 4298. Está no localizador da pista 10. Azul 4298, continua aproximação, QNH 1099. Aguarde pista livre. Continua QNH 1099, azul 4298. Vitor, desça para 1.500 pés, ajuste 1.019 na proa de Paris. 1.500 com 1.019 na proa de Paris, por favor. Então, 3304 no solo aos 26, chame solo na frequência 121 no decimal 9. 219, então 3304. Então, 3133, pushback, estacionamento, portão número 2. Ah, 3105, 3, aguarde para o estacionamento. Solo, TAM 3304, livrou na pista. TAM 3304, autorizado, táxi via Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04, TAM 3304. Travado, 4298. Altina 63, 12, bom dia. Reduz 1709, desce 2000 pés, autorizada a final LS. Reduzindo o autorizado de LS, 63, 12. Quebec ali, mantém 917. Comandante, chamei a 6282, da ótica, posição 01, para autorização, que é o 340, Brasil. Chamei a 6225, a informação é a ótica, aguarde qualquer. Tá no aguardo, 6225. Paulo, é o azul 9131, gente, ótica, da ótica, 3.3. Azul 9131, aguarde cópia. Azul 31. Rocionel 6225, eu tenho um pré-autorizado 320 Brasília, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível de voo 320, decolada 10 com curva esquerda na saída Momo-Nitsa, após Puído, após interceptar pelo Whisky 10, após Formosa, após conforme rota. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5576. Da 17, vento 130 graus, 09 nós. TNH 109. Mornitos apoído e aparelhos que deve ser formado, 208, controle 576 no transponder, Ocean 6228. O 6225, cotejamento correto, chama o ponto que estiver funcionamento. Mará, 6225. Azul 4298, no solo aos 28, direita chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita para o trás, 1209, viu, cara? Só confia na posição? Pelo. PA 32 à sua direita. Ingressão no corredor Xé. Mil pés. Mil pés. 7. 099. Ele está com baixo índice, a ponto 0,295, ponto 9,379. Saldo, bom dia, Azul 4298, eu livrei o passo clássico na Alfa. Azul 4298, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4298. TAM 3153, fique atento ao Airbus da companhia que passará a sua retaguarda após autorizado pushback, chame pronto o táxi. TRIP 5345, autorizado pushback funcionamento, chame pronto o táxi. Gente, não desconsidere autorização, reporte quando pronto. Azul 9131, ponto cópia. Autorizado Recife, nível de voo 370, decola da 10 com a curva esquerda na saída Cuca, transição Caju via Upper Whisky 58. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5574. Azul 9131, cotejamento correto, chama o ponto que estiver funcionamento. Paulo Salvador, repete a informação para o TAM 3153, por gentileza. O TAM 3153, eu tenho um Airbus da companhia que passará a sua retaguarda. Após ser autorizado, está autorizado o seu pushback funcionamento, chama o ponto do táxi. Você vai aguardar a passagem dele então, e ele chama o táxi TAM 3153. Identifica a chegada Mari, desça até o 060, redução para 250 mais. Reduzindo 250 nós, na chegada da Maria identificou a 526. Tudo Papa Vitor Visual com 17? Alternativo. Torre 118.95. Direto. Mike Eco Delta na Pro do Farol de Tapuã, mil pés, reporta para descida. 1019, passa 360 na rotatória. Ouvindo, fazer 360 agora? Afirmo, Kilo Papa Vida. 5345, eu informo uma Embraer da Azul que entra na posição 08.